ser quatro. Dois dos soldados percorreram a sala rapidamente, olhando por baixo das mesas, enquanto o outro desapareceu na cozinha mais à frente. O quarto soldado permaneceu de guarda ao pé da porta, de olhos claros a observar as pessoas. O seu olhar passou pela nossa mesa e parou em nós por um momento, cheio de especulação. Depois seguiu, procurando sem parar. Jamie estava aparentemente tranquilo, bebericando a cerveja, demonstrava calma, mas eu vi a mão no seu colo a fechar-se num punho. Duncan, menos capaz de controlar as suas emoções, baixou a cabeça para esconder a sua expressão. Nenhum dos dois se sentiria tranquilo na presença de um casaca vermelha, e por bom motivo. Mas ninguém pareceu incomodar-se com a presença dos soldados. O grupinho de cantores, ao canto da chaminé, continuou a cantar uma versão interminável de Encha Todos os Copos, e uma discussão acalorada rompeu entre a empregada do bar e um par de aprendizes. O soldado voltou da cozinha, não tendo evidentemente encontrado nada. Passando por cima de um jogo de dados ao pé da lareira, juntou-se aos colegas à porta. Quando os soldados saíram da taberna, o corpo esguio de Fergus entrou, espremendo-se contra a ombreira da porta para evitar cotovelos e cabos de mosquetes. Vi o olhar de um dos soldados prender-se no metal e observar com interesse o gancho que Fergus usava em lugar da mão esquerda. Olhou intensamente para Fergus, mas depois colocou o mosquete ao ombro e partiu atrás dos seus companheiros. Fergus abriu caminho por entre as pessoas e sentou-se no banco ao lado de Ian. Parecia irritado e com calor. Sanguessuga-salo, disse ele sem pestanejar. Jamie ergueu-se o brolho. O padre, disse Fergus. Pegou na caneca que Ian empurrou para ele e esvaziou-a, a garganta fina a engolir até a caneca ficar vazia. Colocou-a sobre a mesa, expirou pesadamente e permaneceu ali sentado a piscar os olhos, parecendo mais feliz. Suspirou e limpou a boca. Ele quer 10 shillings para enterrar o homem no pátio da igreja, disse ele. Uma igreja anglicana, claro. Não há igrejas católicas aqui. Miserável de uma figa. Ele sabe que não temos escolha. O corpo, como está, mal se manterá até ao pôr do sol. Passou um dedo por dentro da gola, afastando do pescoço o tecido de algodão encharcado em suor, e bateu com o punho várias vezes na mesa para chamar a atenção da empregada, que estava muito ocupada com os pedidos dos clientes. Eu disse àquele gordo desgraçado que o tio decidiria se pagaria ou não. Poderíamos simplesmente enterrá-lo na floresta. Mas teríamos de arranjar uma pá, acrescentou ele, franzindo o senho. Os locais daqui sabem que somos estrangeiros e tentarão esmifrar-nos até à última moeda, se puderem. Última moeda era algo muito próximo da verdade. Eu tinha o suficiente para pagar uma refeição decente aqui e para comprar comida para a viagem até ao norte. Talvez tivesse o suficiente para pagar por acomodações para algumas noites. E era só. Vi o olhar de Jamie percorrer a sala, avaliando a possibilidade de conseguir um pouco de dinheiro. Soldados e marinheiros tinham as melhores perspectivas para o jogo. Mas havia poucos no bar. Provavelmente a maioria da guarnição ainda vasculhava a cidade pelo fugitivo. A um canto, um pequeno grupo de homens estava animado, bebendo muitas canecas de vinho com brandy. Dois deles cantavam ou tentavam, e as suas tentativas faziam com que os companheiros se rissem à gargalhada. Jamie fez um meneio de cabeça quase imperceptível ao vê-los, e virou-se para Fergus. O que é que entretanto fizeste com Gavin? Perguntou Jamie. Fergus ergueu um ombro. Coloquei-o na carroça. Troquei as roupas que ele tinha vestidas com uma maltrapilha por uma mortalha. E ela concordou em lavar o corpo como parte do acordo. Sorriu discretamente para Jamie. Não se preocupe, meu senhor, ele está apresentável. Por enquanto, acrescentou, levando uma caneca de cerveja gelada aos lábios. Pobre Gavin! Duncan Innes ergueu a própria caneca numa saudação ao seu companheiro morto. Slainte! Respondeu Jamie e ergueu a sua caneca em resposta. Voltou a pousá-la e suspirou. Ele não iria gostar de ser enterrado na floresta, disse ele. Por que não? Perguntei curiosa. De qualquer maneira, tanto faz para ele. Não, não podemos fazer isso, senhora Clare. Duncan abanava a cabeça enfaticamente. Duncan era, normalmente, um homem muito reservado. E eu fiquei surpreendida ao ver tanto sentimento. Ele tinha medo do escuro, disse Jamie delicadamente. Eu virei-me para olhar para ele. E ele brindou-me com um meio sorriso. Vivi com Gavin Hayes quase tanto tempo como vivi contigo, Sassenach. E em locais muito pequenos conheci-o bem. É verdade, ele tinha medo de ficar sozinho no escuro, disse Duncan. Ele tinha um medo mortal de Tanagar. De espírito, está bem? O seu rosto triste e pesaroso mostrou uma expressão retraída e eu sabia que ele estava a lembrar da cela da prisão que ele e Jamie tinham dividido com Gavin Hayes e outros 40 homens durante 3 longos anos. Lembras-te, MacDub, quando ele nos contou uma noite sobre o Tanask que encontrou? Sim, Duncan, e preferia não me lembrar. Jamie estremeceu, apesar do calor. Passei metade da noite acordado, depois de ele nos ter contado aquilo. O que foi, tio? Ian estava inclinado sobre a sua caneca de cerveja, de olhos arregalados. As suas faces afogueadas e transpiradas, e a gola da blusa encharcada de suor. Jamie esfregou os lábios com a mão, a pensar. Bem, era sobre um dia no passado, no outono frio das terras altas, quando a estação muda e o vento frio indica que o chão será coberto por uma camada de gelo na madrugada, disse ele. Endireitou-se na cadeira e recostou-se com a caneca de cerveja na mão. Sorriu, ironicamente, levando a mão ao pescoço. Não como está agora, não é? Bem, o filho de Gavin trouxe as vacas naquela noite, mas faltava uma cabeça de gado. O rapaz tinha subido os montes e descido aos circos, mas não encontrara em lado nenhum. Então Gavin mandou o rapaz ordenhar as outras duas e partiu para procurar a vaca perdida. Rodou lentamente a caneca nas mãos, olhando para a cerveja escura, como se visse nela os montes escoceses escuros como a noite e a bruma que cobria os vales no outono. Ele percorreu uma certa distância e o abrigo desapareceu atrás dele. Quando olhou para trás, já não conseguia ver a luz da janela e nenhum som se ouvia, exceto o ulular do vento. Estava frio, mas ele continuou, caminhando pela lama e pela urze, ouvindo os galhos partir-se sob as suas botas. Ele viu um pequeno bosque, através da bruma, e pensando que a vaca pudesse ter-se abrigado entre as árvores, encaminhou-se para lá. Gavin disse que as árvores eram bétulas sem folhas, mas com os galhos unidos de tal modo que ele tinha que baixar a cabeça para passar por entre eles. Foi até ao bosque e viu que não se tratava de um bosque, mas de um círculo de árvores. Eram árvores grandes e altas, espaçadas uniformemente à volta dele. E as mais pequenas eram árvores novas que cresciam no meio para criar uma parede de galhos. E no centro do círculo havia um dólmen. Por mais calor que estivesse na taberna, senti uma pedra de gelo a descer pela minha espinha abaixo. Eu mesma vira dólmens antigos nas terras altas e considerava-os bastante assustadores à luz do dia. Jamie bebeu um gole de cerveja e limpou o suor que lhe escorria pela têmpora. O Gavin ficou assustado. Olá, se ficou, pois ele conhecia o lugar. Todos o conheciam e mantinham-se afastados dele. Era um local estranho e parecia ainda pior no escuro e no frio do que à luz do dia. Era um dolmen antigo, do tipo feito com pedaços de rocha, todos empilhados e rodeados de pedras, e ele conseguia ver diante de si a abertura escura do túmulo. Ele sabia que era um lugar onde nenhum homem deveria ir, nem ele, sem um amuleto poderoso. Gavin não tinha nada além de uma cruz de madeira ao pescoço. Então, benzeu-se com ela e virou-se para se ir embora. Jamie parou para beber um pouco da sua cerveja. Mas quando Gavin saiu do bosque, disse ele baixinho, ouviu passos atrás dele. Vi a maçã de Adão de Ian subir e descer quando ele engoliu em seco. Agarrou na sua própria caneca, mecanicamente, com os olhos fixos no tio. Ele não se virou para ver, prosseguiu Jamie, mas continuou a andar. E os passos continuaram, passo a passo, sempre a segui-lo. E ele passou pela turfa de onde brotava a água, que estava coberta de gelo, pois estava imenso frio. Ele conseguia ouvir a turfa estalar sob os seus pés e atrás dele o craque-craque do gelo a quebrar-se. Caminhou bastante pela noite fria e escura, olhando em frente à procura da luz da sua janela, onde a esposa tinha colocado a vela. Mas a luz não apareceu e ele começou a temer ter-se perdido entre a terra e os montes escuros. E durante todo o caminho, os passos mantiveram-se sempre ritmados atrás dele, ressoando alto nos seus ouvidos. Por fim, não suportou ouvir mais e, segurando o crucifixo que levava ao peito, virou-se gritando para enfrentar o que o seguia. E o que é que ele viu? As pupilas de Ian estavam dilatadas, escurecidas pela bebida e pelo espanto. Jamie olhou para o rapaz e depois para Duncan, concordando que ele deveria continuar a contar a história. Ele disse que era uma figura como um homem, mas sem corpo, informou Duncan em voz baixa, todo branco, como se fosse feito de bruma, mas com grandes buracos onde deveriam estar os olhos, pretos e vazios, prontos para arrancar a alma do seu corpo com terror. Mas Gavin empunhou a cruz diante do rosto e rezou em voz alta à Virgem abençoada. Jamie retomou a história, inclinando-se propositadamente para a frente, a luz fraca da fogueira contornando o seu perfil com um halo dourado. E a coisa não se aproximou, ficando ali parada, a olhar para ele. E então ele começou a andar para trás, sem ousar virar-se de novo. Andou de costas, tropeçando e escorregando, temendo cada momento, pois podia queimar-se ou cair de um penhasco e partir o pescoço, mas temendo ainda mais virar as costas àquela coisa fria. Ele não sabia dizer quanto tempo tinha caminhado, apenas que as suas pernas tremiam de cansaço, quando finalmente teve um vislumbre de raio de luz no meio da bruma, e ali estava a sua casa, com a vela à janela. Gritou de alegria e encaminhou-se para a porta, mas aquela coisa fria foi mais rápida e esgueirou-se por ele, parando entre ele e a porta. A sua esposa estivera à sua espera e, quando ouviu o seu grito, dirigiu-se logo para a porta. Gavin gritou-lhe para que ela não saísse e que, pelo amor de Deus, pegasse num amuleto para afastar o Tanask. Com grande rapidez, a mulher agarrou o recipiente que estava debaixo da cama e um ramo de erva da inveja, amarrado com fios vermelhos e pretos, que ela fizera para benzer as vacas. Atirou a água contra a ombreira da porta e a coisa fria deu um pulo, ficando colada ao lintel. Gavin apressou-se a passar por baixo e fechou a porta, permanecendo no interior da casa, abraçado à mulher até de madrugada. Deixaram a vela acesa toda a noite e Gavin Hayes nunca mais saiu de casa depois do pôr do sol. até ao dia em que foi lutar pelo príncipe Tiarlar. Até mesmo Duncan, que conhecia a história, suspirou quando Jamie parou de falar. Ian benzeu-se e depois olhou para todos com muita atenção, mas ninguém se apercebeu disso. Então, agora Gavin foi para o escuro, disse Jamie calmamente. Mas não permitiremos que ele permaneça em solo não consagrado. E eles encontraram a vaca? Perguntou Fergus, com a sua usual practibilidade. Jamie ergueu uma sobrancelha para Duncan, que respondeu: Sim, encontraram. Na manhã seguinte encontraram a pobre coitada, com as patas cheias de lama e pedras, completamente destrambelhada e a espumar pela boca. E a respirar tão forte como se fosse explodir. Ele olhou para mim, depois para Ian e logo a seguir para Fergus. Disse Gavin, contou ele de modo preciso, que ela parecia ter ido ao inferno e voltado. Credo. Ian bebeu um gole grande de cerveja e eu fiz a mesma coisa. No canto, a sociedade de bebedolas tentava cantar o Capitão Trovão, acabando por rir à gargalhada de cada vez que tentavam cantá-la. Ian pôs a caneca na mesa. O que é que lhes aconteceu? Perguntou ele com uma expressão de preocupação no rosto. Com a mulher do Gavin e o filho? O olhar de Jamie cruzou-se com o meu e ele pôs a mão na minha coxa. Eu sabia, sem que me dissesse, o que acontecera à família Hayes. Sem a coragem e a intransigência de Jamie, a mesma coisa provavelmente teria acontecido comigo e com a nossa filha, Brianna. Gavin nunca soube, disse Jamie em voz baixa. Ele nunca soube nada da mulher. Talvez tenha morrido à fome ou fosse abandonada ao frio para morrer. O filho lutou ao lado dele em Culloden. Sempre que um homem que havia lutado ali entrava na nossa cela, Gavin perguntava: Por acaso viu um jovem corajoso chamado Archie Hayes, mais ou menos desta altura? E erguia a mão automaticamente a 1,5 metros do chão, imitando o gesto de Hayes. Um rapaz de cerca de 14 anos, dizia ele, com um lenço verde e um pequeno broche dourado. Mas ninguém o vira realmente, quer o tivessem visto cair ou o tivessem visto fugir em segurança. Jamie bebeu um gole de cerveja com os olhos fixos em dois oficiais britânicos que tinham entrado e se tinham acomodado ao canto. Lá fora escurecera e era evidente que eles não estavam a trabalhar. Tinham os casacos de couro abertos por causa do calor e apenas transportavam pistolas que brilhavam sob os casacos, quase pretas à luz fraca, exceto onde a luz da lareira lhes dava um tom avermelhado. Às vezes ele esperava que o rapaz tivesse sido capturado e deportado, disse, como ao irmão. Certamente isso estaria registado a algures, não achas? Perguntei. Eles mantêm listas? Sim. Mantinham, afirmou Jamie, ainda a observar os soldados. Um dos cantos da sua boca esboçou um sorriso fraco e amargo. Foi uma lista assim que me salvou, após Culloden, quando me perguntaram o nome, antes de me matarem a tiro para adicioná-lo ao rol. Mas um homem como Gavin não teria acesso às listas inglesas dos mortos. E se ele tivesse acesso, acho que não quereria saber. Olhou para mim. Gostarias de ter a certeza, se fosse teu filho? Abanei a cabeça e ele sorriu ligeiramente, apertando-me a mão. A nossa filha, afinal, estava em segurança. Ele levou a caneca de cerveja à boca e esvaziou-a, fazendo um gesto para a empregada, chamando-a. A rapariga trouxe a comida, mantendo-se afastada da mesa para evitar rolo. O animal permanecia imóvel debaixo da mesa, com a cabeça de fora e a grande e pesada cauda peluda em cima dos meus pés. Mas os seus olhos amarelos estavam arregalados a observar tudo. Acompanharam a rapariga intensamente e ela afastou-se com nervosismo, olhando sempre para ele até se afastar o suficiente para se sentir segura. Ao ver isto, Jamie lançou um olhar dúbio ao cão. Estará com fome? Devo pedir um peixe para ele? Não, tio, disse Ian. O rolo apanha o seu próprio peixe. Jamie ergueu as sobrancelhas, anuindo, e lançou um olhar cauteloso a Rolo quando retirou um prato de ostras assadas da bandeja. Que pena! Duncan Innes já estava bastante embriagado. Sentou-se encolhido contra a parede, o ombro sem braço subindo mais do que o outro, dando-lhe uma estranha aparência corcunda. Um homem como Gavin ter este fim? Abanou a cabeça de modo lúgubre de um lado para o outro, por cima da caneca de cerveja como ao badalo de um sino fúnebre. Sem familiares para olhar por ele? Sozinho numa terra selvagem? Enforcado como um criminoso e prestes a ser enterrado numa cova não consagrada? Nem mesmo uma canção de lamento por ele? Duncan agarrou a caneca e com alguma dificuldade levou-a à boca. Bebeu um gole grande e pousou-a na mesa com um baque abafado. Bem, vamos cantar uma caitrice. Ele olhou de modo agressivo para Jamie, Fergus e Ian. Por que não? Jamie não estava bêbado, mas também não estava completamente sóbrio. Sorriu a Duncan e ergueu a sua caneca num brinde. Por que não, caramba? Perguntou ele. Mas terás de ser tu a cantar, Duncan. Nenhum dos outros conhecia Gavin e eu não sou cantor, mas vou gritar contigo. Duncan assentiu magistralmente, olhando para nós com os olhos vermelhos. Sem que esperássemos, ele deitou a cabeça para trás e emitiu um uivo horrível. Eu sobressaltei-me, derramando metade da cerveja da caneca no colo. Ian e Fergus, que evidentemente já tinham ouvido lamentos em gaélico, nem pestanejaram. Na sala inteira, bancos foram empurrados para trás, à medida que os homens se levantaram assustados, levando as mãos às pistolas. A empregada inclinou-se no balcão com os olhos arregalados. Rolo acordou com um explosivo hão-hão e olhou à volta zangado, arreganhando os dentes. Tassin Cruinacroid Alcaraid Gaben Hayes, vociferou Duncan num barítono cansado. Ele sabia gaélico o suficiente para traduzir isto como: estamos reunidos para chorar e gritar aos céus pela perda do nosso amigo Gavin Hayes. Hayes Riz, interrompeu Jamie. Rugad Edushoimas Emanuel Hayes Agus Luisa Niak Alialain Anambail Chilmartain An Anskire Dun Domville Ans Abliadna Seu Deug Agshon. Ele era filho de Shomes Emanuel Hayes e de Luisa MacLellan, no vilarejo de Kilmartin, na paróquia de Dodanil, no ano de Nosso Senhor de 1701. Eisris. Desta vez, Fergus e Ian uniram-se ao refrão que eu traduzi livremente como ouçam-no. Rolo parecia não se importar, nem com os versos, nem com o refrão. As suas orelhas estavam coladas à cabeça e os olhos amarelos semicerrados. Ian coçou-lhe a cabeça para acalmá-lo e ele deitou-se novamente uivando baixinho como os lobos. A audiência, ao aperceber-se que não havia violência envolvida e sem dúvida aborrecida com os fracos esforços vocais do grupo de bebedolas ao canto, assentou-se para aproveitar o espetáculo. Quando Duncan começou a dizer vários nomes dos carneiros que Gavin Hayes possuíra antes de sair da sua quinta para seguir o seu Lorde para Culloden, Muitas pessoas das mesas à volta juntaram-se ao refrão, animadamente gritando «Eis rir!» e bateram com as canecas na mesa, sem perceberem uma palavra do que estava a ser dito, o que também era uma coisa boa. Duncan, mais bêbado do que nunca, fixou os olhos nos soldados da mesa ao lado com pesar, com suor a escorrer-lhe pelo rosto. «Achasu nahai nagalad, shol kathige duib fanai darbas gasgais, gun toriai dan diabul flain lines ans abasib, direag dofirin». Malditos cães ingleses, comedores de carne morta, riem-se e alegram-se com a morte de um homem cortês. Que o diabo vos carregue na hora da vossa morte e vos leve direitinhos ao inferno. Ian empalideceu ligeiramente ao ouvir isto. E Jamie lançou a Duncan num olhar sisudo. Mas eles gritaram poderosamente, «Eis rir!» com o resto da multidão. Fergus, inspirado, levantou-se e passou o chapéu pelas pessoas que, afetadas pela cerveja e pela animação, deitaram alguns cobres no chapéu. Eu conseguia beber tanto como a maioria dos homens, mas tinha uma bexiga mais pequena. Com a cabeça meio zonza pelo barulho e pelo fumo, assim como pelo álcool, levantei-me e saí de trás da mesa, por entre a multidão, até sentir o ar fresco do início da noite. Ainda estava calor e abafado, apesar de o sol se ter posto há muito. Mas mesmo assim havia muito mais ar cá fora e muito menos pessoas a partilhá-lo. Depois de aliviar a pressão interna, sentei-me no bloco de cortar lenha da taberna com a minha caneca, respirando profundamente. A noite estava clara, com uma meia lua espalhando o tom prateado sobre a beira do porto. A nossa carroça estava ali perto. Só conseguia vislumbrar o seu contorno visível à luz das janelas da taberna. Presumi que o corpo decentemente amortalhado de Gavin Hayes estava ali dentro e acreditei que ele tivesse aproveitado a sua caitriz. No interior da taberna, o canto de Duncan terminara. Uma voz clara de tenor, embargada pela bebida, mas mesmo assim doce, cantava uma canção familiar, audível, acima do barulho das conversas. Anacreon, no céu, onde encontrou alegria plena, alguns filhos da harmonia enviaram um pedido, que o seu herdeiro fosse inspirador e protetor. Quando esta resposta chegou do velho alegre grego, voz, violino e flauta que nunca sejam silenciados, emprestar-vos-ei o meu nome. E inspirar-vos-ei. A voz do cantor desafinou dolorosamente em voz, violino e flauta, mas ele continuou a cantar, apesar do riso da audiência. E eu sorri, ironicamente para mim mesma, quando ele chegou ao verso final. E além disso, instruir-vos-ei a misturar a erva da inveja de Vênus com o vinho de Baco. Ergui a caneca num brinde ao caixão com rodas. Ecoando ligeiramente a melodia das últimas frases do cantor. Oh, dizei, aquela bandeira de estrelas ainda ondula sobre a terra dos livres e o lar dos bravos. Terminei de beber a cerveja que tinha na caneca e permaneci sentada, à espera que os homens saíssem.